a fechar 80. Diziam os boatos que de vez em quando ele também lidava com coisas menos tangíveis do que ferro e papel, mas eram apenas boatos. Lion riu-se, exibindo dentes bastante regulares, mas muito manchados de tabaco. Na verdade, não, Sr. Fraser, salvo o leve impedimento das suas relações familiares, que não podem ser-lhe atribuídas, embora as pessoas não deixem de fazer suposições. Não ouvi nada além dos mais ardentes elogios, tanto do seu caráter como dos seus feitos. Ah, dia! Pensou Jamie. Chantagem e adulação, tudo na primeira frase. Seria apenas porque a Carolina do Norte era um lugar atrasado e não valesse o tempo de um intriguista mais competente? Sorriu educadamente com um murmúrio de modéstia e esperou para ver o que o cepo queria. Não muito, pelo que parecia ao início. A capacidade do regimento de milícia de Fraser e os nomes dos homens. Isto era interessante, pensou ele. Então, Lyon não era um homem do governador ou teria tais informações à mão. Quem estaria por trás dele? Se é que haveria alguém? Certamente não a regulamentação. O único entre eles com um chelim de sobra em seu nome era Ninian Bell Hamilton. E se o velho Ninian quisesse saber alguma coisa, ele mesmo teria perguntado. Talvez um dos ricos fazendeiros da costa? A maioria dos aristocratas possuíam interesse na colónia, que não ia além dos seus bolsos. O que levava à conclusão lógica de que quem quer que fosse o mandante de Lyon julgava que haveria algo a ganhar ou a perder com os potenciais descontentamentos da colónia. Quem poderia ser? Kisholm, MacGillivray, Lindsay, dizia Lyon pensativamente. Então, a maior parte dos seus homens são escoceses das terras altas. São os filhos dos primeiros colonos? Ou talvez soldados aposentados, como o senhor? Eu duvido que um soldado realmente se aposente, senhor, contrapôs Jamie, agachando-se para deixar que um dos cães do estábulo lhe farejasse os nós dos dedos. Quando um homem já viveu armado e preparado para a luta, penso que fica marcado para o resto da vida. Na verdade, dizem que os velhos soldados nunca morrem, apenas se apagam. Lyon riu-se a bandeiras despregadas ao ouvir isto, confirmando tratar-se de um belo epigrama. Seria da sua própria autoria? Sem parar para ouvir a resposta, continuou, obviamente, a navegar em águas seguras. Fico contente em o ouvir expressar tal sentimento, Sr. Fraser. Sua Majestade confiou sempre na intrepidez dos escoceses das terras altas e nas suas habilidades como guerreiros. O senhor ou os seus vizinhos, por acaso, serviram no regimento do seu primo? O 78º Regimento dos Fraser conduziu-se com grande distinção durante o recente conflito. Eu diria que a arte da guerra corre no sangue, não é? Esta fora uma tacada descarada. O jovem Simon Fraser não era de facto seu primo, mas seu meio-tio, filho do seu avô. Era uma expiação da traição do velho homem e num esforço de recuperar as fortunas e propriedades da família, o jovem Simon tinha formado dois regimentos para a Guerra dos 7 anos, que Brienne insistia chamar-lhe a Guerra entre a França e as Índias, como se a Grã-Bretanha não tivesse nada a ver com isso. Lyon perguntava agora se Jamie também tinha procurado estabelecer as suas credenciais como um soldado leal à coroa, assumindo um posto num dos regimentos das Terras Altas. Ele mal podia acreditar na imbecilidade do sujeito. Não, lamento não ter podido servir em tal função, disse Jamie. Uma indisposição contraída noutra campanha anterior, compreende? a pequena indisposição de ter sido prisioneiro da coroa durante vários anos depois da revolta, embora não tenha mencionado isso. Se ele ainda não sabia, não fazia sentido contar-lhe. Já tinham alcançado o cercado e apoiado confortavelmente na cerca. Os cavalos ainda não tinham sido recolhidos para a noite. As enormes criaturas negras moviam-se como sombras, o pelo lustroso sob a luz das tochas. Que cavalos estranhos, não são? Ele interrompeu o discurso de Lyon sobre os males da dissidência, observando-os fascinado. Não eram apenas as crinas, incrivelmente longas e sedosas, a ondular como água à medida que agitavam a cabeça, nem a pelagem negra como carvão, nem o arco flexível de pescoço, mais grosso e mais musculado do que os puros sangues de Jocasta. Os seus corpos também eram compactos, largos no peito, cernelha e barriga e lombo, de modo que cada qual parecia quase maciço. E, no entanto, movimentavam-se com extrema graciosidade, agilidade e leveza, e com um sentido de jovialidade e inteligência. Sim, é uma raça muito antiga, disse Lyon, pondo de parte o seu inquérito por enquanto, para observar. Já os tinha visto na Holanda. Holanda? E tem viajado muito por lá? Não muito, mas estive lá há alguns anos e tive a oportunidade de conhecer um parente seu, um comerciante de vinhos chamado Jared Fraser. Jamie teve um sobressalto de surpresa, sucedido por uma calorosa sensação de prazer à menção do primo. Sério? Sim, Jared é primo do meu pai. Espero que esteja bem de saúde. Muito bem, de facto. Lyanna aproximou-se quase imperceptivelmente, apoiando-se na cerca. E Jamie compreendeu que agora tinham atingido o ponto em que o homem iria tratar do seu assunto, seja ele qual for. Esvaziou o resto de vinho da sua taça e baixou-a, preparado para ouvir. Soube que um talento para bebidas corre também na família, Sr. Fraser. Ele riu-se, embora não achasse muita graça. Um gosto, talvez, senhor. Quanto a talento, não sei. Não sabe? Ah, bem, tenho a certeza de que é muito modesto, Sr. Fraser. A qualidade do seu whisky é famosa. Lisonjeia-me, senhor. Ele agora sabia o que vinha a caminho. E ajeitou-se com fingida atenção. Não seria a primeira vez que alguém sugeriria uma sociedade. Ele forneceria o whisky, eles encarregar-se-iam da distribuição a Cross Creek, Wilmington, até mesmo a Charleston. Lyon, ao que parecia, tinha planos mais ambiciosos em mente. A mercadoria melhor e mais envelhecida subiria de barco pela costa até Boston e Filadélfia, sugeriu ele. Mas o whisky bruto poderia atravessar a linha do tratado e ser entregue nas aldeias dos Cherokee, em troca de couros e peles de animais. Ele tinha sócios que forneceriam. Jamie ouviu com crescente desaprovação. Depois cortou o discurso a Lyon, de supetão. Sim, agradeço o seu interesse, senhor, mas temo que eu não tenha nem de longe nem de perto o suficiente para o que sugere. Faço whisky apenas para consumo da minha família e ocasionalmente alguns barris a mais para troca local. Nada mais do que isso. Lyon resmungou amavelmente. Tenho a certeza de que poderia aumentar a sua produção, Sr. Fraser, tendo em conta a sua capacidade e conhecimento. Se for uma questão de matéria-prima, podem fazer-se alguns arranjos. Posso falar com os cavalheiros que seriam nossos sócios no empreendimento e... Não, senhor, receio que não. Agora, se me der licença... Fez uma reverência brusca, virou-lhe as costas e encaminhou-se para o terraço, deixando Lion na escuridão. Devia indagar sobre Lion a Farquhar Campbell. Era preciso vigiar o indivíduo. Não que Jamie tivesse uma grande objeção a contrabando, mas tinha, no entanto, uma grande objeção a ser apanhado em flagrante. E poucas coisas seriam mais perigosas do que uma operação em larga escala do tipo que Lion estava a sugerir, onde ele próprio estaria envolvido até ao pescoço, mas sem ter nenhum controle das partes mais perigosas do processo. Sim, a ideia do dinheiro era atraente, mas nem tanto considerando os riscos. Se fosse dedicar-se a esse negócio, ele mesmo o faria, talvez com a ajuda de Fergus ou de Roger Mack, talvez o velho Archbug e Joe Emmis, mas mais ninguém. Era muito mais seguro manter o negócio pequeno, particular. Embora Jack Lyon sugeriu a ideia, talvez valesse a pena considerá-la. Fergus não era nenhum fazendeiro, isso sabia ele. Era preciso encontrar algo para ele fazer. E o francês estava bastante familiarizado com negócios de risco, como lhe chamavam, da época em que moravam em Edimburgo. Caminhou a passos largos para o terraço, analisando a ideia, mas a visão da sua mulher apagou todo o pensamento sobre o whisky da sua mente. Claire deixara Stanhope e os seus companheiros e estava perto da mesa do bufete a examinar as iguarias à disposição, com a fronte clara e larga, ligeiramente franzida, como se estivesse estarrecida por tanto excesso. Ele viu o olhar de Gerald Forbes pousar nela, aceso de especulação, e moveu-se imediatamente num reflexo, interpondo-se entre a sua mulher e o advogado. Sentiu o olhar do sujeito bater nas suas costas e sorriu rancorosamente para si próprio. É minha, seu corvo, pensou para si mesmo. Não sabes por onde começar, Sassenach? Estendeu o braço e tirou-lhe o copo de vinho vazio da mão, aproveitando o movimento para aproximar-se dela por trás, sentindo o calor do seu corpo através das roupas. Ela riu-se e também se aproximou dele, apoiando-se no seu braço. Cheirava a pó de arroz e pele quente, com o aroma de bagas de roseira brava no seu cabelo. Nem sequer estou com muita fome. Só estava a contar as gelatinas e as compotas. Há 37 tipos diferentes, a não ser que eu me tenha enganado a contar. Ele lançou um olhar à mesa, que de facto ostentava uma impressionante variedade de pratos de prata, tigelas de porcelana e travessas de madeira, abarrotadas com comida, mais do que suficiente para alimentar uma vila das terras altas durante um mês. Mas também não estava com fome, pelo menos de comida. Bem, o Ulisses deve ter tratado disso. Ele não iria querer envergonhar a hospitalidade da minha tia. Não há a menor possibilidade disso acontecer, assegurou-lhe ela. Visto o churrasco lá atrás, não há menos do que 3 bois inteiros a assar nos espetos e pelo menos uma dúzia de porcos. Nem tentei contar as galinhas e os patos. Achas que se trata apenas de hospitalidade? Ou é a tua tia a querer mostrar o bom trabalho que o Duncan tem feito, exibindo o quanto River Run está próspera sob a sua administração, quero dizer? Pode ser, disse ele. Embora particularmente achasse improvável que os motivos de Jocasta fossem tão atenciosos ou generosos por natureza. Ele considerava que o esbanjamento da atual comemoração provavelmente tinha mais a ver com o seu desejo de impressionar Farquhar Campbell, ofuscando a festa que ele realizara em Green River, em dezembro, para comemorar o seu mais recente casamento. E por falar em casamento, toma-se a cenar. Ele colocou a taça vazia numa bandeja que um criado transportava e pegou noutra cheia, que lhe colocou na mão. Eu não... Começou ela a dizer, mas ele antecipou-se-lhe, agarrando noutro copo da bandeja e erguendo-o numa saudação. As faces dela ruborizaram-se ainda mais e os olhos faiscaram em âmbar. À beleza, disse ele suavemente, a sorrir. Eu sentia-me agradavelmente dissolvida por dentro, como se a barriga e os membros estivessem cheios de mercúrio. Nem tudo tinha a ver com o vinho, embora esse fosse muito bom. Tinha mais a ver com a libertação da tensão, depois de todas as preocupações e conflitos do dia. Fora um casamento terno e tranquilo, e embora as comemorações da noite, com toda a probabilidade, fossem extremamente ruidosas, ouvira vários rapazes a planear brincadeiras alegres para as festividades do fim da noite. Eu não precisava de me preocupar com nada disso. A minha intenção era apreciar o delicioso jantar que fora servido, talvez beber mais um ou dois copos do excelente vinho e a seguir encontrar Jamie e ir investigar o potencial romântico do banco de pedra sob os salgueiros. Jamie aparecera um pouco prematuramente na programação, já que eu ainda não tinha comido nada. Mas não tive qualquer objeção em refazer as minhas prioridades. Afinal, iria sobrar imensa coisa. A luz da tocha conferia-lhe um lustro, fazendo com que o cabelo, as sobrancelhas e a pele brilhassem como cobre. A brisa da noite intensificara-se, fazendo as toalhas de mesa esvoaçarem e transformando as chamas das tochas em grandes línguas de fogo. E levantava fios de cabelo da sua trança, açoitando-lhe o rosto. Ele ergueu o copo, sorrindo-me, por cima da borda do copo. À beleza, disse ele suavemente, e depois bebeu sem tirar os olhos de mim. O mercúrio mexeu-se, estremecendo pelas minhas ancas e descendo pela parte de trás das minhas pernas. Privacidade, respondi, levantando ligeiramente o copo. Sentindo-me agradavelmente descuidada, estendi os braços para cima e deliberadamente tirei o enfeite de renda do meu cabelo. Parcialmente soltos, os caracóis do meu cabelo caíram pelas costas e eu ouvi alguém suster a respiração em choque atrás de mim. À minha frente, o rosto de Jamie ficou perplexo repentinamente, os olhos fixos em mim como um gavião num coelho. Ergui o copo, mantendo os meus olhos fixos nos dele, e bebi, engolindo devagar enquanto esvaziava. O aroma de uvas pretas perfumava os recônditos da minha cabeça e o calor do vinho aquecia-me o rosto, a garganta, os seios, a minha pele. Jamie moveu-se bruscamente para agarrar o copo vazio da minha mão, os dedos frios e rígidos sobre os meus. E então ouviu-se uma voz atrás dele, das portas iluminadas pelas velas. Senhora Fraser? Nós os dois sobressaltámo-nos e o copo caiu entre nós, estilhaçando-se nas lajes do terraço. Jamie girou nos calcanhares, a mão esquerda dirigindo-se por reflexo ao cabo da sua adaga. Depois relaxou ao ver a figura em silhueta e recuou um passo, a boca contorcendo-se num riso irónico. Philip Wiley deu um passo para a luz da tocha. O pó de arroz não era suficiente para esconder o seu rubor, queimando em manchas febris pelas suas faces. O meu amigo Stanhope propôs uma ou duas mesas de whist esta noite, disse ele. Não gostaria de se juntar a nós, Sr. Fraser? Jamie lançou-lhe um olhar longo e frio. E eu vi os dedos rígidos da sua mão direita contraírem-se muito levemente. O seu pulso latejava de lado no pescoço. Mas a voz era calma. Whist? Sim. Wiley deu-lhe um sorrisinho, escrupulosamente evitando olhar para mim. Ouvi dizer que é bom a jogar às cartas, senhor. Ele contraiu os lábios. Embora, é claro, deva saber que jogamos com apostas altas. Talvez não ache que... Seria um prazer, disse Jamie, num tom de voz que deixava perfeitamente claro que a única coisa que realmente lhe daria prazer era a perspectiva de enfiar os dentes pela goela abaixo a Philip Wiley. Os dentes em questão cintilaram rapidamente. Ah, esplêndido! Eu aguardo ansiosamente a ocasião. Um seu criado, senhor. Jamie fez uma mesura abrupta. Depois girou nos calcanhares, segurou-me pelo cotovelo e marchou pelo terraço comigo a reboque. Acompanhei a marcha, mantendo o mesmo passo e em silêncio até estarmos fora do alcance dos ouvidos de qualquer pessoa. O mercúrio dera um salto das minhas regiões mais baixas e agora rolava nervosamente para cima e para baixo na minha espinha dorsal, fazendo-me sentir perigosamente instável. Estás doido? Perguntei educadamente. Não recebendo nada além de uma respiração resfolgada em resposta, afinquei os saltos do sapato e puxei-o pelo braço para o obrigar a parar. Esta não foi uma pergunta retórica, disse eu um pouco mais alto. Whist? De apostas altas? Jamie era de facto um excelente jogador de cartas. Ele também conhecia a maioria das possíveis maneiras de ludibriar nas cartas. No entanto, o whist era um jogo difícil, se não mesmo impossível, de defraudar. E Philip Wiley também tinha a reputação de excelente jogador, assim como Stanhope. Além disso, Jamie não dispunha de meios para nenhuma aposta, quanto mais de altas. Esperas que eu permita que o fedelho emproado pise a minha honra e depois me insulte na cara? Ele girou nos calcanhares para me encarar, fitando-me colericamente. Tenho a certeza de que ele não quis, comecei eu a dizer. Mas parei. Era bastante óbvio que se Wiley não tivesse pretendido insultá-lo abertamente, pretendera desafiá-lo. E para um escocês, as duas intenções eram provavelmente indiscerníveis. Mas tu não tens de fazer isso. Eu teria tido muito mais efeito se tivesse argumentado com o muro de tijolos da horta. Tenho, sim, disse ele obstinadamente. Tenho o meu orgulho. Passei a mão pelo rosto, exasperada. Sim, e o Philip Wiley obviamente sabe disso. Já ouviste aquela história de que o orgulho precede a queda, não já? Não tenho a menor intenção de cair, assegurou-me. Poderias dar-me a tua aliança de ouro? Fiquei boquiaberta de choque. Se eu? A minha aliança? Os meus dedos dirigiram-se involuntariamente à minha mão esquerda e ao ouro liso da aliança de casamento de Frank. Ele observava-me intensamente com os olhos fixos nos meus. As tochas ao longo do terraço estavam acesas. A luz bruxuleante dava-lhe de lado, lançando a sua ossatura teimosa em distinto relevo, iluminando um único olho com um azul ardente. Vou precisar dela para apostar, disse ele serenamente. Raios te partam! Virei-lhe as costas e fiquei a olhar fixamente o jardim pela beira do terraço. As tochas no relevado também estavam acesas e o mármore branco das nádegas de Perseu brilhava na escuridão. Eu não vou perdê-la, disse Jamie atrás de mim. A sua mão pousou no meu ombro, pesada através de Shaila. Ou se perder, recuperá-la-ei. Sei o quanto tu a valorizas. Desenvencilhei-me da sua mão no meu ombro e afastei-me alguns passos. O meu coração estava a bater e eu sentia o rosto ao mesmo tempo quente e pegajoso, como se estivesse prestes a desmaiar. Ele não disse nada nem me tocou. Apenas continuou lá à espera. A de ouro, disse eu finalmente sem rodeios. Não a de prata. Não a aliança dele. Não a sua marca de posse. A de ouro vale mais, disse ele. E em seguida, após uma breve hesitação, acrescentou, em termos de dinheiro. Eu sei isso muito bem. Virei-me para o enfrentar. As chamas das tochas oscilavam ao vento e lançavam uma luz móvel nas suas feições que as tornavam difíceis de decifrar. Quero dizer, não devias levar as duas? As minhas mãos estavam frias e escorregadias de suor. A aliança de ouro saiu facilmente. A de prata estava mais apertada. Mas girei-a e consegui tirá-la. Peguei-lhe na mão e depositei nela as duas alianças. Em seguida virei-lhe as costas e fui-me embora.